Meus irmãos da Terra, eu sou Metatron. Eu venho aqui trazer uma mensagem do Altíssimo para os meus irmãos. Desde o ano de 1981, a partir do dia 23 de setembro do ano de 1981, se iniciou a descida neste planeta para a encarnação de espíritos angélicos. Espíritos angélicos vêm encarnando no planeta Terra. Espíritos que estão muito além da evolução da humanidade deste planeta. Muito além, muito distantes do nível evolutivo da humanidade deste orbe planetário. A partir de agora, 2022, do ano de 2022 daqui da Terra, haverá um grande mover no planeta Terra. Isso já começou. Mais espíritos angélicos estão sendo trazidos à reencarnação para ajudar no progresso desta humanidade. Espíritos de alta hierarquia evolutiva, referente ao nível evolutivo da humanidade deste planeta, para impulsionar este mundo à regeneração. Da forma como está, somente espíritos muito evoluídos para poder mudar o panorama o qual o planeta se encontra, o qual esta civilização se encontra, das mais atrasadas da galáxia. Esses espíritos não serão compreendidos. Serão amados por muitos, serão compreendidos por alguns e serão incompreendidos pela maioria, até mesmo para aqueles que os seguem, para aqueles que vão amá-los, para aqueles que vão respeitá-los, para aqueles que vão ajudá-los. Não serão compreendidos nem mesmo por esses. Mas as pessoas, pela fé, pelo sentir, porque elas vão sentir que tem algo diferente ali, mesmo sem compreender, elas ficarão ali apoiando e ajudando. E isto já basta. Porque não queiram compreender, não vão conseguir. Não vão conseguir compreender. Esses espíritos angélicos que estão sendo trazidos à reencarnação são espíritos que eles são reis. Sim, eles são reis. Em dimensões que vocês não conhecem e nunca ouviram falar. Dimensões elevadas que não é do conhecimento do homem, de nenhum homem na face da Terra, até mesmo aqueles que acham que têm muito conhecimento. São espíritos que são reis, têm reinos, espíritos angélicos, que são feitos de puro amor. Esses espíritos, quando são levados à reencarnação, e quando chega o momento do despertar deles, porque eles também têm um momento de despertar, porque eles entram no esquecimento, assim como todos os outros, e eles iniciam o trabalho qual eles foram preparados no plano espiritual para realizar na Terra, eles não param. Nada impede eles de realizar tudo o que eles precisam realizar e têm que realizar. E eles vão fazer tudo o que se faz necessário, que tem que ser feito. O planeta Terra não é o habitáculo de origem deles. Não é o seu habitat natural. Ao mesmo tempo que eles trabalham fazendo a vontade de Deus, eles sofrem muito por estarem aprisionados, enclausurados dentro de um corpo físico denso, porque não é a realidade deles. Eles são puro espírito. Muitos desses, quando encarnarem, não terão honra dentro das suas casas. não acreditarão neles. Por mais que seja repetido e dito quem eles são, os próprios que estão dentro das suas casas não vão ter o nível de alcance necessário para entender e compreender. Serão desacreditados por muitos, serão desmerecidos, serão humilhados, serão difamados, serão caluniados, porque nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Nós vamos revelar para o mundo quem eles são através deles mesmos. Nós vamos usar eles mesmos para falar deles mesmos. Nós não vamos usar outro para falar deles. E isso tem um porquê, isso tem um propósito. E o propósito é para o ensinamento e para o crescimento de vocês. E eu digo que a reprovação está grande. E ela vai aumentar mais. Porque quando esses espíritos começarem a se manifestar e a se apresentar para o mundo, vão dizer que eles estão obsidiados, fascinados, ou estão ou foram influenciados pelo primeiro que se apresentou. Foram influenciados ou estão fascinados pelo primeiro que se apresentou. É o que vão dizer. E quem vai dizer isso serão os seus doutores espirituais. Os doutores da lei desta época. Os sacerdotes desta época. Os detentores do conhecimento espiritual. Mas tudo isso faz parte de um planejamento. Tudo isso tem um propósito que pode não ser entendido agora, pode não ser compreendido agora, mas no futuro será compreendido. Ou no plano espiritual. Depois que muitos retornarem para o plano espiritual. Mas depois que retornar para o plano espiritual pelo desencarne, a chance acabou. Deus quer a mudança aqui, na carne. Agora, no plano espiritual, depois que o véu cai, é muito fácil se arrepender. É muito fácil pedir desculpas. É muito fácil pedir perdão. Depois que se vê quem é quem, depois que se percebe que não tem um corpo físico para esconder espíritos, e um vê o outro como verdadeiramente é, aí é muito fácil. Deus quer a mudança aqui, no véu do esquecimento. Deus quer a mudança aqui, onde há espíritos escondidos dentro de corpos físicos. Aí nós veremos virtude. Aí nós poderemos ter prova de fé, prova de respeito, prova de amor, prova de caridade, prova de fraternidade. Esses espíritos angélicos estão encarnando. Alguns já estão encarnados. Dentro desta casa nós já temos um que já nasceu. E virão outros. Em várias casas. Diferentes. Principalmente pelo Brasil. Principalmente neste país. Eu repito, espíritos que não serão compreendidos. E essa mensagem, essa informação, não foi avisada para ninguém. E não foi trazido em nenhum livro, porque muito pouca informação tem os seus livros. Muito pouca. Muito pouca informação. Seus livros não trazem todo o conhecimento do universo. Seus livros trazem um beabá do universo. Porque vocês não têm capacidade de entendimento para conhecimentos mais profundos. Vocês não têm nível evolutivo para isso. Vocês ainda são muito crianças espirituais. Todos vocês. Então, nós estamos enviando espíritos adultos para a reencarnação aqui neste planeta. Estamos enviando espíritos angélicos. que não serão aceitos pelas crianças. Crianças orgulhosas, egoístas, arrogantes, prepotentes, gananciosas e sedentas de poder, que é o que a maioria de vocês são. Me desculpe, eu só estou falando a verdade, não estou ofendendo ninguém. Eu só estou falando a verdade. Ou vocês querem ouvir que eu diga que vocês são espíritos angélicos, amorosos e fraternos e caridosos? Vocês sabem que não. Vocês sabem que vocês não são isso. Isso só está na boca de vocês. Não está no teu espírito. Então nós estamos enviando espíritos que realmente são assim, para educar vocês. Eu agradeço a oportunidade. A missão de Deus foi dada e ela acabou de ser cumprida. O recado está dado. Eu sou um emissário do Deus Altíssimo e aqui estou para fazer a vontade do meu Pai. Muito obrigado. Fiquem em paz.